Salvador, muito boa noite. O azul 2795 estabilizado. Aviso ao campo. Agora passando, vai dar uma milha e meia para onde se arrasta. 795, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 79. Ele pouso 2795. Pelo Tango Romeu, na escuta do meu voo. A torre está na escuta. Mas o que o Tango Romeu está na sua escuta? Prossiga. É o voo 096. Então o Romeu não está na escuta, não. Cara, eu só confirmar uma informação, cara. Na verdade, era Aerostar, essa aeronave, né? Não sei como é o Solo 3-2, libera a direita, solo 2-1, décimo 9. 2-1-9, 2-7-9. Thank you. 0081, boa noite. 0081, reporte visual, confronto. Ok, tá chovendo aí, senhor? Tem chuva na visão? Sem chuva. Poderia confirmar o vento no momento? O vento que a gente está recebendo aqui na nossa estação meteorológica, 160 graus, 089. Ok, gente. Autorizando o táxi, até a papai, reporte na papai para ingresso. O Tango Romeu Juliette, 1234. 9081, estou com o campo. Pouso autorizando, vento 160 graus, 89. De repouso, 160 com 8. Romeu Juliette, autorizado ingresso, aposta alinhada e pronto. Voo 9081, solo 39, libera direita, solo no 21, decimal 9. Direita, solo 219, voo 9081. Solo Salvador, voo 9081, Nitro, boa noite. No 219, 9081. Confirmo. Romeu Juliette, alinhado na 7017. Então, Romeu Juliette, autorizado decolagem, vento nos 50 graus, 89. Decolagem, contatão, rota Romeu Juliette. Tango, Romeu Juliette, decola uns 41, controle 120, decimal 8. Controle 108, boa. 310, pronto. Tango 310, autorizado a alinhar e decolar, vento, pista no zero, vento no 60 graus, 79. Ali decola, 310. O 6310, Xené decola aos 44, controle 120, decimal 8. Torre, boa noite. Tá 3815, ponto de espera pronto. 3815 autorizado, linha de decolar, vento 150 graus, 8 mais. A linha de cola, 3815. Tá 3815, decola 47, chama o controle, frequência 120 e 40. 1208, tá 3815, boa noite. Muito boa noite, Gol no 096, próximo do ponto de espera, pronto para decolagem. O 09 autorizado, aliás, decolagem 150 graus, 8 horas. A linha decola da 10, o Gol no 096. Gol no 096, decola os 53, chama o controle, frequência 1 no 20, decimal 8. 208, obrigado, até a próxima. Controle Salvador. É... Boa noite, Azul 4298, sinal D7000. Azul 4298, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 5 nós. TV pouso, Azul 4298. Azul 4298, solo ao 08, táxi à direita, mantenha a minha escuta via Alfa e chame antes da Juliette. Via Alfa, táxi à direita, chame antes da Juliette, mantendo a sua escuta 4298. Oi, Salvador, boa noite, voo 9081. 9082, na posição 07, autorização de tráfego Galeão. 9082, aguarde a autorização da minha escuta. Aguardando o voo 9082. É 313, o vento 150 graus, via 12 a nós, autorizado pouso, pista 110. Autorizado pouso, 110, a chanela 63, 103. Gol 9082, falta a cópia? 9082, tá, Procópio. Autorizado para o Galeão. O Galeão 2 autorizado para o Galeão nível 400, via Tesouro 44 seguro, depois conforme rota. Decola da 1-0, curva à direita. Saída é a São Uno, Leda, depois rua Motiva. Aciona o código 5536 e o controle 120 decimal 8 na saída. Poderia confirmar a saída? São Uno, Leda, Motiva. Autorizado Galeão 400, via pelo solo 44, seguro, conforme em rota plano de voo, saída São Uno, Leda, Motiva, decola 1-0, curva direita, transponder 5536 e o controle 120 decimal 8, o gol 9082. Após Motiva, poderia informar a próxima posição? Motiva, depois segue logo conforme a saída na Pesulo 44 já. Tá, gente. Portão Leão, estou autorizado à esquerda, portão 1. Autorizado à esquerda, portão 1, 4-2. Puxa, né, 6313, sola 1-3, táxi à direita, via Alfa, Xamiante da Juliette, mantém a escuta. Direita, via Alfa, antes da Juliette, informa, escuta 63, Salvador, gol 2082, qual foi a posição que o senhor falou após o Motiva aí? Porque pela nossa navegação a gente está saindo do Doclo. E Doclo é paralelo aqui a Motiva. Olá, Júnior. Seria Serra Golfo e Romeu, é isso? Aguarde. Corrigindo a saída, é São Bruno, Leda, Doclo, ok? Está correto, é São Bruno, Leda e depois Doclo, ok? 9082. São Bruno, Leda e Doclo, gol 9082, obrigado. Autorizado esquerda, portão 3. Autorizado esquerda, portão 3, 6303. 9082, na posição 07, pushback e acionamento. Está autorizado. Pushback e acionamento, posição 07, chama para o táxi, gol 9082. Chamará para o táxi, gol 9082. De Salvador, boa noite, Azul 292782. Azul 2782, autorizado pouso, pistão zero, vento 1 no 40 graus, meia dúzia lenta. Livre pouso, pistão zero, no 40 com meia dúzia, Azul 2782. Oi, Salvador, voo 9082, contato, DOB 154, 3 horas e 34, zero campeão. Está autorizado até o ponto de espera, via pátio, Índia, chame pronto para decolagem, mantendo o ponto de espera. Autorizado, ponto de espera, via pátio, Índia, vai reportar, pronto, com 9082. Salvador, com 9082, ponte espera, na 10, pronto. Com 9082, ciente, mantém o ponte espera. Mantendo ponte espera, 9082. Salvador é o Rio 5974, final da 10, baixado, travado, configurado. Rio 5974, ciente, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vai continuar a aproximação, aguardando autorização de pouso, Rio 5974. Azul 2782, Solos 25, táxi à direita, mantenha a minha escuta. Via Alfa, Kilo, Pátio 3, previsto posição 4, Romeu. Gente, à direita, via Alfa, Kilo, Pátio 3, previsto a 4, Romeu. Azul 2782, na sua escuta. Rio 5974, autorizado pouso.